Eis que o rei vem, tão manso e gentil. Sobre a jumenta, ele é o nosso perfil. Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem, é por ele que eu vivi. Hosana nas alturas, a cidade se alvoroçou. Este é Jesus, o profeta, o amor que nos salvou. No templo ele entrou, curando e a ensinar. Cegos e coxos ele veio pra libertar. A casa de oração é lugar de adoração, quebrando correntes, trazendo salvação. Piano, se é binda e dude bepena.